conversas da abaladiça, num café, taberna ou bar perto de si. Ninguém sabe como começam e muito menos como irão terminar. Uma destravada emissão a cargo de Jerónimo Mateus, Rui Pelejão, Miguel Newton e quem mais aparecer para nos fazer companhia na abaladiça. 45º episódio. Sozinho em casa. No, that's not it. What else could we be forgetting? Kevin! Nein, das ist es nicht. Was konnten wir noch vergessen? Kevin! Nem van még valami. Mi mást felejthettünk volna el? Kevin! No, non è questo. Cos'altro abbiamo dimenticato? Kevin! Anya, kiki Anya. Motto i ciò per il chicci? Kevin! Niente, niente. Sto ischio, mamma, ti sapri. Kevin! Non, c'è autre chose. Je vois vraiment pas quoi. Kevin! Ne, to není všechno. Na co bychom ještě zapomněli? Na Kevina! Koi or baat hai. Aur kya kya tum bhuli ho? Kevin! Ainda não é isso. Mas o que que poderia ser? Kevin! Hayır, bir şey unuttuk. Ne unutmuş olabiliriz ki? Kevin! No, no es eso. Que otra cosa pudo ser? Kevin! نه این نیست دیگه چی میتونه یادمون رفته باشه؟ کوین! مای میچه رنگ نن اونا چه لیم رنگ رای ده ایگه کوین! Fuck Christmas It's a waste of fucking time Fuck Santa He's just out to get your dime. Fuck Holly and fuck Ivy and fuck all that mistletoe. Stupid fucking Christmas songs everywhere you go. And bloated big fat bastards all going ho ho ho. It's fucking Christmas time again. Fuck Christmas. It's a fucking Disney show. Fuck turkey. And fuck all that fucking snow. Fuck reindeer and fuck Rudolph with his stupid fucking nose. Fucking sleigh bells ringing everywhere you fucking goes. Fuck stockings. And fuck shopping, it just drives us all insane. Go tell the elves to fuck themselves, it's Christmas time again. Estamos aqui no nosso pois favorito, é. O Espanhol Bar, tchau. Tchau. E vamos falar dessa época horrível, que é a quadra natalícia. Não deverá ser horrível para tanta gente assim. É uma época muito consumista. Não, sabes que há... Achas que o verdadeiro espírito... A época de Natal é uma época... Existe. É bastante gira quando há miúdos. Mas sabes, para gente como nós, temos 150 e tal anos, quase 200 anos, e que já perdemos alguns dos nossos, começa a ficar um bocado chata. Santa Claus goes straight to the ghetto. Hitch up your reindeer and go straight to the ghetto. Santa Claus goes straight to the ghetto. Fill every stocking you find. The kids are gonna love you so. Leave a toy for Johnny. Leave a doll for Mary. Leave something pretty for Donnie. And don't forget about Gary. Santa Claus, go straight to the ghetto. Santa Claus, go straight to the ghetto. Tell him James Brown sent you. Go straight to the ghetto. You know that I know what you will see, 'cause that was once me. Hit it, hit it. You'll see mothers and soul brothers. Santa Claus, go straight to the ghetto. Santa Claus, oh Lord, go straight to the ghetto. Fill every stocking you find. The kids are gonna love you so. Fill every stocking you find. They know that they need you so. I'm begging you, Santa Claus, go straight to the ghetto. If anyone wanna know, tell them Hank Ballard told me so. Santa Claus, go straight to the ghetto. Never thought I'd realize I'd be singing a song with water in my eyes. Santa Claus, go straight to the ghetto. Don't leave nothing for me. I've had my chance, you see. Santa Claus, go straight to the ghetto. Santa Claus, a soul brother needs so. Santa Claus, tell him James Bronson. Mas tu ainda passas o Natal com a família, ou não? Passo. Felizmente já tenho uma sobrinha neta e tenho, vem a caminho um sobrinho de neto. Começa a ficar as coisas mais interessantes. Mas já não tenho aquela piada que tinha. O Natal é uma coisa, aquela frase feita que o Natal devia ser todos os dias, é verdade. Porque há muita gente que se esquece que o Natal não é só o Natal. O Natal é o nascimento de um cavalheiro. Do Barbas. Do Barbas não. Não é o Barbas de Benfica. Não é o Barbas de Benfica. É o outro. Aliás, o meu Natal é 23 de Agosto. O Natal é o nascimento. Christmas, man. What are you gonna do for Christmas? I'm gonna have a rock and roll Christmas. Rock and roll Christmas, man. What's that? Well, let me just show you. que respeitar a quadra. E na quadra, que música é que apraz ouvir? Não, havia um grupo irlandês, eram os Pogues, não era? Não sim. Eram os Pogues, que era o Fairy Tale of New York. É, não é? É. Aquela música, esta música é um completo, está muito bem feita, digo eu. Sim. Para a quadra natalícia. Há muitas mais, depois apareceu aquela também outra, já estou a dizer, um em dois, aquela do, foi o antes do Farm Aid. Sim. Live Aid? Não. Não, do Farm Aid, foi antes do Live Aid, foi a do... O Christmas. Every Day. Era com aquela rapaziada que era. Os ingleses, pá, fizeram um. Não me lembro agora o nome. Não posso lembrar tudo toda a hora. Mas, de facto, os irlandeses tinham sempre músicas fantásticas para o Natal, pá. E outras vidas. Pois também. Então, é... Garotos Podres, Papai Noel, filho da puta. Papai Noel, filho da puta! Capitalista, apresentei os ricos, Casper. Não, sabes que o Natal para mim, quando eu era criança, quando eu... O Natal para mim era qualquer coisa de extraordinário. É, também para mim, reunia-se a família toda, ia só sobe e desce de carro antes de abrir as prendas, que era uma descida e subida que havia lá, então ia-se a sapar no sobe e desce. Como é que era o Natal para ti? Agora era... não, deixei de celebrar o Natal, já não celebro o Natal há, sei lá, 15 anos ou mais. Sabes que eu saio do Natal porque tenho a minha família e felizmente ainda tenho o meu pai. Mas a partir do momento que começa a faltar alguém na família, o Natal deixa de ser a mesma coisa. Felizmente tenho uma sobrinha neta. E isso dá ajuda. Isso claro. Ajuda que é a árvore de Natal e juntamos a família e ver a alegria da sobrinha neta a abrir as prendas, não sei quanto. Merry Christmas, Christmas comes this time each year. Da hipocrisia. Uma frase feita, mas. Mas que é verdade. Bem feita. Mas que é verdade. Feita, que é verdade. É também é outra frase feita, que o Natal deveria ser. É o Natal. Boa tarde. O Natal deveria ser todos os dias. Não, as pessoas só sabem do Natal no Natal. naquela altura faziam a árvore Natal ou era mais o presépio? Não, sabe, nós somos da província. Eu lembro-me quando era garoto, andávamos toda a rapaziada num musgo, sabes o que é o musgo? Sim. Aquelas ervinhas coladas ao muro para fazer o musgo. A minha mãe ainda aparece, apanha para fazer um presépio. Minha mãe também fazia isso, íamos lá à Serra de Era. Era tão bonito que hoje já ninguém faz presépio. Faz a minha mãe. Agora as minhas sobrinhas querem começar a fazer o segundo presépio. Voltar a... Mas por causa da Serra de Sintra, como tem muito musgo, é um sítio. Claro, musgo, sim. E então eles, como gostam de fazer casinhas e coisinhas, então queriam fazer o presépio. Então. Mas sabes, naquela altura, a quantidade de pinheiros que eram cortados aí à balda, que era uma coisa impressionante, hoje não, há aqueles pinheiros plásticos e coisas. Ainda bem, assim, toda a gente faz um presépio sem... Mas deixa eu ver aquele presépio de musgo, onde a gente punha aquelas coisas de porcelana. Era um burrinho com um burrinho. As ovelhinhas. As ovelhinhas, um menino, não sei coisa. Que era muito giro. E depois punha-se lá uma bandeja, um pisozinho, que era para as bolinhas, que aí. As bolinhas. Que lá ia ver para lá por 5 estões. 5 estões. Quem é que sabe o que são 5 estões hoje em dia? Hoje em dia, no mundo dos euros. Não tem pena. Mas era muito... Ah, mas pronto, tudo bem. As coisas mudam. Minha mãe também me diz que era mais o presépio do que até a árvore de Natal. Era mais importante. Era muito mais importante o presépio, sim. A árvore de Natal não era tão... Aliás, ninguém tinha árvore de Natal. Quem tinha árvore de Natal? Essa tradição da árvore de Natal também deve vir dos Estados Unidos, não é? É, claro, claro. A árvore de Natal, nós não tínhamos a árvore de Natal. Espera aí, eu estou a falar nisto, parece que eu é que sou um dinossauro. Nós não tínhamos, o que tínhamos era, em casa, nas arcas velhas, daquelas arcas onde se... Punhamos as arcas na sala e depois punhamos um plástico por baixo e depois punhamos um musgo por cima, que era para fazer aquela parte verde, e depois punhamos com farinha, e depois punhamos lá assim uma casinha onde estava, que era a manjedoura. Opa, é que ficava bonito, era uma coisa engraçada. Hoje não, hoje a gente vai à casa de alguém e vê a maior árvore, um pinheiro, com as flores, os pais também põem a árvore, mas continuam com a tradição do presépio, e o presépio é sempre o mesmo, também é antigo, esses de... Que havia de barros pintados. É, aquelas. Sim, aquelas coisas. Exato, a minha mãe fez. Ficou ela, como com... sabia fazer, fez o presépio. Fez o... Tem menos uma ovelha que eu roubo-lhe uma. Fez o burro, fez a vaquinha, fez a. Tinha o burro, a vaquinha, a vaca, o burro, a vaquinha. A manjedoura, sim. Que ela fez em barro. E a Nossa Senhora. E o José. E o menino. Sim. Na manjedoura, sim. Ela fez isso tudo. E os Reis Magos. E os Reis Magos, sim. Ah, e era importante haver a estrela. Exato. A ver a estrela à entrada da manjedoura. Que era a estrela. Vem aí o Pai Natal. Hoje é noite de consoada. Traz prendas para. Simples prendinha. me dei qualquer coisa que faça arrebentar a bilinha. Uma vez foi com mochos. Arranjou uma senhora que fazia mochos e pintou-os todos de vermelho, depois pôs dourado e ficou assim, árvore de Natal. Não vamos dizer que o Natal hoje em dia... Era mais giro isso do que os prendas, para mim. Era mais giro montar o Natal do que fazer o próprio dia. Não, os tempos são diferentes, mas o Natal era diferente. Havia o dia que passámos o Natal, nós, a família... Depois, o dia de Natal é que vínhamos... Almoçar todos juntos. Era fazíamos essa história. Então, e comias o bacalhau? Comíamos sempre bacalhau. Com as couves. Porque ainda hoje, quando chega no mês de agosto, vocês já cá estão há tanto tempo, que no mês de agosto é que se plantam as couves. Que é para as couves de Natal, que é aquela couve especial, que é uma couve especial, que é para Natal. Normalmente é acendido. Dia 24. Antes da missa do galo. Olha, mas posso trazer. Posso trazer. Antes da missa do galo, aliás, a tradição é uma semana antes, duas semanas antes. Aliás, aqui em Valverde vai ser no próximo fim de semana. Vão ao madeiro, vão buscar o madeiro. O madeiro é peças de madeira, árvores grossas que antigamente eram roubadas. Acho que agora já chegou ao ponto de que as pessoas oferecem. Mas antigamente era um problema e esse tinha que se ir à meia-noite, uma da manhã, que era para os proprietários não saberem que aquilo era roubado. E roubar ali à fatela. E há para Viseu, que era um sítio onde havia árvores grandes. Mas agora acho que as pessoas até oferecem. Que é uma festa enorme, que é ir aos madeiros. Ir aos madeiros é a malta do ano, a malta daquele ano. Faz os 18, não é? Faz 18 ou 19, ou que é a malta. Sim. Da inspeção. No meu tempo era a malta da inspeção. Vão todos, acho que aqui vai haver, não há gente suficiente. Tem que pedir ajuda aos dos anos anteriores e aos dos anos que vêm. Olha, no meu ano, se queres te diga, eu faltei uma semana às aulas para vir cá e quando cá cheguei já estavam os madeiros na já estava o serviço feito. Já estava o serviço feito. O que é que era? É uma noite de loucura, é beber copos, é curtir, é amizade. Dashing through the snow in a one-horse open sleigh. Out of fields we go, laughing all the way. Bells on bobtails ring, making spirits bright. Fun it is to ride and sing a sleighing song tonight. Jingle bells, jingle bells, jingle all the way. And what fun it is to ride in a one-horse open sleigh. Jingle bells, jingle bells, jingle all the way. And what fun it is to ride in a one-horse open sleigh. Jingle bells. I thought I'd take a ride. As soon as Friday bright was sitting by my side. My horse was lean and lank. Misfortune seemed his lot. Until we hit a snowy bank and then we end up shot. Jingle bells, jingle bells, jingle all the way. And what fun it is to ride in one horse open sleigh. Jingle bells, jingle bells, jingle all the way. And what fun it is to ride in one horse open sleigh. Tonight, I sing this sleighing song. Just get a bobtail bay to 44 his speed. Hitch him to a sleigh and then you'll take a lead. Jingle bells, jingle bells, jingle all the way. And what fun it is to ride in a one-horse open sleigh. Jingle bells, jingle bells, jingle all the way. And what fun it is to ride in a one-horse música à mistura. Música à mistura. Não há música à mistura daquela altura. Cantar. É, claro. Ah, mas é garrafões de vinho por aí. É o vinho, é o vinho. O Natal tem muito, uma forte implementação aqui nos concelhos. É pá, pelo menos aqui na Beira Baixa. Aqui na Cova da Beira tem uma forte implementação. Embora 90% dos habitantes da Cova da Beira sejam vê lá se me entendes, que eu quando digo as coisas, dizem que são católicos não praticantes. É a mesma coisa como um ciclista não praticante. Aqui toda a gente que o cristianismo vê uma missa em Valverde. 50% do pessoal dentro da igreja. 50% não, 30. 30% dentro da igreja, 70% no café, no café. Thank you. that was me and BK on Atlantic. Never looked both ways, ran in traffic. Pops went away, but I stayed vagrant. Place where the steel and cement became nature. Look what you did with the place, it looks gorgeous. Cityscape where the flood of good men courses. And the dreamers of bull trapped in porcelain. Take a knee to the gods and get horseshit. Wanna live with a thrill, they'll arrange it. Got a bevy of imps to spit hatred. Shit'll get in your head and cause panic. Have you desperately begging to get famous. Get your dignity dirty and left orphaned. Sanity on the fringe of distorted. Who are they to just take shit and hoard it? Who am I that I don't get my portion? The most impressionable minds get molested and informed by manipulating forces. Don't fret, little man, don't cry. They can never take the energy inside you were born with. Knowing that, understand you can never be poor. You already won the war, you were born rich. You can only take the energy you have. Going back to the ground where the home of your lord is. Whoever, whatever that lord is. Couldn't give a fuck if you ever made fortunes. Fuck anyone ever trying to run that bump shit. Send it to the flames where the orcs live. Him and the lost minds thinking they're smarter than us. Don't understand love's important. And we can weaponize that, bring it back to the truth where the ashes and dust got formed in. The beat breaks and your teeth break. Keep your canines embedded in my knuckles as a keepsake. It would seem your veneers just mere souvenirs falling out your mouth and onto the landscape. Me and LP do the secret handshake. Then I pummel punch a pumpkin head punk in his pimple face till he punch drunk cause he's sweet as a pound cake. Any pussy might, yeah, L, I'll say. Into the wild, wild style, ghetto child running wild. Where the lions in the aisle stay. The powers to be, even off of the reprise, told us they'll take us out if we bow to our knees. But they can give that to the kings and the queens and the worshipers of idols and followers of things. Cause I would rather be in the jungle with the savages. It's kill or be killed and I'm working with the average. My professor emeritus say we've been cursed being brought to the Americas. How you raise a whole human single parent, no marriages, no sense of heritage. Planned Parenthood helping plan miscarriages, but I'm lucky mommy already had a narrative. Product of a teenage love, my arrogance derives from the pride in the job my parents did. Name Mike, I was told it was godlike, even dance with the devil came out alright. Okay, honor y'all, no way. Still spell America with the triple K. Word up the Spice One at O'Shea. And in the MC kicking what I go through. Real rap, my last line so true. Rest in peace to Pimp C and Kamutu. O que é o Natal para ti, Rafa? Muito álcool e comer. Ou seja, é o mesmo todos os dias. E elas bebem muito vinho para abrir. A todos um bom Natal, a todos um bom Natal, que seja um bom Natal para todos nós. No Natal pela manhã, ouvem-se os sinos tocar. Há uma grande alegria no ar. A todos um bom Natal, a todos um bom Natal, que seja um bom Natal para todos nós. Nesta manhã de Natal, há em todos os países muitos milhões de meninos felizes. todos um bom Natal, a todos um bom Natal, que seja um bom Natal para todos nós. Vão aos saltos pela casa, descalços ou em chinelas, procurar as suas prendas tão belas. A todos um bom Natal, a todos um bom Natal, que seja um bom Natal para todos nós. Depois há danças de roda, as crianças dão as mãos, no Natal todos se sentem irmãos. A todos um bom Natal, a todos um bom Natal, que seja um bom Natal para todos nós. Se isto fosse verdade, para todos os meninos, era bom ouvir os sinos cantar. A todos um bom Natal, a todos um bom Natal, que seja um bom Natal para todos nós. Que seja um bom Natal para todos nós. Que seja um bom Natal para todos nós. Santiago, como é que é? O que é que se espera deste Natal? Quais são os teus votos? Epá! Quero desejar um Feliz Natal a todos. Comam muito. Não fiquem gordos. Como o Miguel. O Miguel pode comer. E o Balbear? É isso. Então, e o que é que estás à espera de receber este Natal? Não sei. Uma guitarra. Um pedal de distorção. Ah. Era bom, não era? Fazer barulho, chatear os vizinhos. Ora bem, é assim mesmo. Um bom Natal para todos, é verdade? A todos um bom Natal. Oh, a todos um bom Natal. Que se foda o Natal. Bum-bum, bum-bum, bum-bum, bum-bum. Just slip a sable under the tree for me. Been an awful good girl, Santa baby, so hurry down the chimney tonight. Santa baby, a 54 convertible to light blue. I'll wait up for you, dear Santa baby, so hurry down the chimney tonight. Think of all the fun I've missed. Think of all the fellas that I haven't kissed. Next year I could be just as good if you check off my Christmas list. Santa baby, I want a yacht, and really that's not a lot. Been an angel all year, Santa baby, so hurry down the chimney tonight. Santa honey, one little thing I really need, the deed to a platinum mine, Santa baby, so hurry down the chimney tonight. Santa cutie, and fill my stocking with a duplex and checks. Sign your X on the line, Santa cutie, and hurry down the chimney tonight. come and trim my Christmas tree with some decorations bought at Tiffany. I really do believe in you. Let's see if you believe in me. Santa baby forgot to mention one little thing, a ring. I don't mean on the phone, Santa baby, so hurry down the chimney tonight. Hurry down the chimney tonight. Hurry tonight. A minha mensagem de Natal para todos vós é que o Natal é a altura mais brecha do ano. Exatamente. Odeio o Natal. Também eu. Eu vibrava com o Natal dos Hospitais. Eu esperava ansiosamente daquela última semana o Natal dos Hospitais. Conversas da Abaladiça, num café, taberna ou bar perto de si.